A bruma branca bruta flutua feito pluma. Escuma dura suja busca a rua no escura. A luta continua, os carros machucados no labor frio do aço, degustando seu catarro. Espaço disputado no limite de um quadrado. Tratado é sagrado, salvo todos os maquinários. Produto de um mundo descartado sem retorno. Sinopse do nojo, por e boy no esforço. Exposto na vitrine, sublime joia rara. O caos toma forma, esculpido em Carrara. A faça de uma marca, a marca fala cara. A cada saga amarga, mata a faca, estaca a faca. O que me aguarda, alegria de uma lágrima. A mágoa de uma máquina, confusa, doce, calma. O que me aguarda, que nos aguarda. A morte da metrópole que se agarra em tuas chagas. O que esperar desta criação desmistificada? Eu, filho dos teus destroços, só poderia ter este medo e esses olhos aflitos. Tão longe do perto eu não vejo o que quero. Sozinho, calado, me levo no meio do nada. Concreto nos olhos, mundinho notório. Me olho sentado, olhando para a rua. Nós sentindo mutante, distante da vida. Nas ruas de Freud, na era de Dante. Imigrante, mendigo, ledigo, destino. Olhando painel digital, negativo, sentido mental. Nas ruas eu vejo de perto, não é natural. O trânsito da alma, o trânsito para mundanos urbanos. Passos que levam na frente dos carros. O grito parado, o desabafo de frente de semáforo. A massa não para, saqueamento de uno noturno. Meu pensamento, meu canto, refúgio. Não durmo no sono, no culto da mente. Insano, demente, subi. Instituto, instinto selvagem. Inferniza minha trilha, este painel de imagens. Sons de cinza, fria, fervilha. Arrogante geometria. Cedo da noite brilha, cena marinha. Fuligem, poeira, belas damas encardidas. Mortíferas embalam a devastação da vida. Agressivas bailam sobre a teia de avenida. Aniquila, mutila minha decência enrustida. E arranca a beleza do meu mar, marisia. Aterrissa na alma sacada assassina. Gladiador transita na vista, no esmo o resto me resta. Versos na era dos extremos. No tempo momento se pede com o vento, vem à tona. Tunca que ronda, ninguém mais que profunda. Era soberana, demanda, me manda. Encanto que me engana, a sede profana. Extrema simultânea, simbiose, síndrome humana. Pra praia se proclama, na virtude em pop. O singelo hip hop, pelas ruas grafiteiros. E 3D, terceiro mundo, bombe, ataque, vandal, crio. Marque um tag, um território, no império soberano. Ouço canto em mundanos, MCs da nova era. Anuncia a cerimônia. Quase terminada com inseticida. A esperança é escalada na lista do dia. O ar dessa cidade arde nas narinas. Pesa uma tonelada de fachadas e ruínas. Vai, imundo cenário, passos vigiados. Domínio cercado, limite diário. A polícia, a polícia. A política, um suspiro de aliviar.